me arruma, mudou a situação. Que corpinho mais bonito parece meu violão. Eu passei, fui de cavalo e ela nem me olhou. Só queria os playboy, me ajuda por favor. Mas eu comprei uns cadinhos e a vida melhorou. Eu enchi minha fazenda, tô rico meu amor. Vou sentar no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro. Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro. E senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro. Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro. Aumenta o som na radiola e bota pra tocar, que é repertório. Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro.